Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Portugal Musical. Eu sou o Leandro Amador e vou estar aqui durante quase 60 minutos a levar até si boa música portuguesa. E falando em boa música portuguesa, vamos começar por recordar o vencedor da canção de 1976 pelo Carlos do Carmo, Uma Flor de Verde Pinho. Depois então vamos ficar com a voz da Dulce Pontes, O Primeiro Canto. E depois, para terminar a sequência musical de três músicas, vamos chegar com a voz de Sérgio Godinho, A Noite Passada. São estas as três músicas que vão abrir o Portugal Musical de hoje. Por isso, espero que você goste e usufrua da boa música que eu levo e que pretendo escolher semana após semana para que o possa agradar, claro. Então, já sabes, está a ouvir Portugal Musical. Eu podia chamar-te pátria minha, dar-te o mais lindo nome português. Podia dar-te um nome de rainha, que esta voz é de Pedro por Inês. Mas não há forma, não há verso, não há leito para este fogo amor, para este rio. Como dizer um coração fora do peito? Meu amor transbordou eu sem navio. Gostar de ti é um poema que não digo, que não há taça, amor, para este vinho. Não há guitarras nem cantar de amigo. Não há flor, não há flor de verde pinho. Não há barco nem trigo, não há trevo. Não há palavras para escrever esta canção. Gostar de ti é um poema que não escrevo, que há um rio sem leito e eu sem coração. Mas não há forma, não há verso, não há leito para este fogo, amor, para este rio. Como dizer um coração fora do peito? Meu amor transbordou eu sem navio. Gostar de ti é um poema que não digo, que não há taça, amor, para este vinho. Não há guitarras nem cantar de amigo. Não há flor, não há flor de verde pinho. Música, na música portuguesa, portuguesa, o sucesso, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui. Espaço

Antes isso que chorei, fado é triste solidão, a fado existe em todos nós, é tanto a fado, é um condão, é dar fala ao coração. Tristeza quem o sente, mas quem o canta é feliz. É quando o fado é permanente. É tristeza quem o sente, mas quem o canta é descarada, porém Chico a cautela, não dá trela nem diz nada, que a mãe dele quando calha, ao ver que o Chico se aveira, por dar cá que ela falha, faz tremer toda a ribeira, namoram de manhãzinha e da forma mais diversa, dois caixotes de sardinha, são dois dedos de conversa, e há quem diga a boca cheia, que depois de tanta fita, o Chico de volta e meia prega dois beijos na Rita, quando ele passa por ela, ela sorri descarada, porém Chico a cautela, não dá trela nem diz nada, que a mãe dela quando calha, ao ver que o Chico se abeira, por dar cá que ela falha, faz de ver toda a ribeira. Agora, depois deste momento magnífico destas duas vozes do fado, vamos ficar com mais uma senhora que também marcou bem o seu nome nas vidas do fado, nas vidas boémias, como se costuma dizer, que são as vidas da noite, porque o fado tem o seu lugar normalmente à noite. Então vamos ficar com a Cidália Moreira, Fiz do Fado a Minha Sina. E depois vamos a outra voz, não muito conhecida, mas também com a sua grande qualidade vocal. Então estou eu a falar do Loubete Bravo com a música Trovador Samaritana. São estas as duas vozes que vão encerrar o nosso lugar do fadista nosso lugar, o artista lugar do fadista. Então vamos à Cidália Moreira e ao Lobeto Bravo. Sentido e a razão do meu viver. Fado amigo, és meu norte e desabafo contigo as mágoas do meu sofrer. Fado amigo, és meu norte e desabafo contigo as mágoas do meu sofrer. Se a nostalgia me invade, dando força à minha amarra para aliviar meu castigo. E então ouço a saudade a carpir numa guitarra, como que a chorar comigo. E então ouço a saudade a carpir numa guitarra, como que a chorar comigo. Faz-me sempre companhia nas horas boas e más, vivo feliz a teu lado. Assim vivo dia a dia, e só a morte me faz separar. Num país que outrora, cujo nome não revela, vivia triste em seu castelo uma princesa encantadora. Nunca dera o seu amor a ninguém, tinha afeição, até que um dia um trovador lhe foi roubar o coração. Princesa linda, quando o céu foste enviada, é o coração nunca dito esta balada. O trovador que a canta nada tem. O teu amor para ele, princesa, é o seu bem. Mas o rei, sem que o parecesse, não susteve o seu rancor. Mandou matar o trovador para que esse amor assim morresse. E a princesa enlouqueceu de sofrimento e de dor do penar. E cantar, princesa linda, pelo céu foste enviada, é o coração que dita esta balada. o trovador que a gente nada tem. O teu amor para ele, princesa, é o seu pai. E então terminou o fado e agora vamos à música mais animada, aquela música que dá ritmo a este programa. Já sabes, está a ouvir Portugal Musical e deste lado é Leandro Amador que está a levar até si o melhor da música portuguesa, uma seleção feita a pensar em si e feita por mim. Então agora vamos ficar com a voz do João Claro, quem é o pai da criança, a faixa número 2 extraída do seu mais recente trabalho que corresponde ao ano 2011. Depois então vamos ficar com a voz da Cristiana, é só Troca Troca, é a faixa número 1 do álbum 2010. E para terminar uma sequência musical, vamos ficar com a voz do Luís Manuel, que extraímos a faixa número 1 pelos Outros Caminhos Sem Destino, também do seu mais recente trabalho de 2011. São estas as três músicas que você pode contar agora para os próximos minutos aqui no Portugal Musical. E enquanto ouve a música, por que não enviar um e-mail para nós, para mim, neste caso, a dizer se gosta, se não gosta, o que nós poderíamos mudar para que o possa agradar no semana após semana. Então, para isso, poderá enviar um e-mail para amador.leandro@gmail.com. Será um prazer eu daqui deste lado receber um e-mail vindo daí da sua parte. Não importa onde esteja, o que importa é que esteja todas as semanas connosco e com o programa Portugal Musical. Então, vamos agora ver quem é o pai da criança. Quem é o meu pai? És tu, João? Não, menino. Eu acho que és tu. Achas que sou teu pai? Quem é o teu pai? João, quem é o meu pai? Já disse que não sou eu. Oh, menino, mas quem é o teu pai? Mora uma sopeira, tem 20 anos e ainda não namora. Na minha rua mora uma sopeira, tem 20 anos e ainda não namora. Aqui há dias apareceu inchada, ai coitadinha, está perto da hora. Aqui há dias apareceu inchada, ai coitadinha, está perto da hora. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá.

disse quando olhei o mar azul e te aproximar. Quem eras tu eu não sei, mas vi que me querias amar. São teus lábios de fogo que nunca queimaram ninguém. Pensei que era um jogo, era uma princesa do amor. Eu encontrei uma princesa do amor. A solidão para mim acabou e nunca mais ela me abandonou. Princesa do amor, logo que te aproximaste, eu te olhei sem hesitação. Nesse momento me amaste e levaste o meu coração. Não te censuro por aquilo que aconteceu. Só te quero aqui, minha princesa de amor. Só te quero aqui, minha princesa de amor. A solidão para mim acabou e nunca mais ela me abandonou. Princesa do amor. Eu te olhei sem hesitação. Nesse momento me amaste e levaste o meu coração. Não te censuro por aquilo que aconteceu. Só te quero aqui, minha princesa do amor. Só te quero aqui, minha princesa do amor. Princesa do amor, só te quero a ti, minha princesa do amor. A solidão para mim acabou e nunca mais ela me abandonou. Minha princesa do amor, só te quero a ti, minha princesa do amor. A solidão para mim acabou e nunca mais ela me abandonou. Minha princesa do amor, só te quero a ti, minha princesa do amor. A solidão para mim acabou e nunca mais ela me abandonou. Princesa do amor. Foi um prazer estar aqui e levar até si este programa repleto de boa música portuguesa. Por isso, da minha parte, fica um forte abraço e até 2 ou 8 dias, se Deus quiser. Já sabe, 2 ou 8 dias, à mesma hora, nesta sua rádio favorita, eu estarei aqui para levar até si mais outra seleção musical, não igual, mas sim dentro deste estilo. Inicialmente, com grandes recordações da música portuguesa, a meio, vamos todos juntos ao fado, e por fim, terminamos assim de forma alegre e bem animada com a boa música brejeira que se faz em Portugal. Por isso então, até 2 ou 8 dias, se Deus quiser. Foi um prazer contar consigo aí desse lado. Conto consigo e com mais alguém. Um amigo, caso queira trazê-lo também até ao Portugal musical. Então até lá, bem-aja e faça o favor de ser feliz.